Coral, transmissão Paddock, chama controle 120, decimal 8, e acena 1, e acena 5, 0, 1, 0, no transponder, isso é Catango. Correto, chama para o estacionamento. Para o estacionamento, Catango. O Chile 6225, desça para 4.000 pés, o ajuste no 095. 4.015, Chile. O gol 99 no meio, visual, qual o 90? Tem este gol 99 no meio, completa final RNAVE, torre 118, decimal 95. 895, obrigado. Torre, bom dia, gol 99 no meio, final 10. Meia, tráfego avistado, Quirinhal no 095, por gentileza, confirme avistando, tem baixa travada? Tá avistado, trem tá em cima. Bloqueado com 99 no meia, pouso autorizado, pistão no zero, vento calmo, atento à possibilidade de pista molhada, senhor. A última chuva ocorreu aproximadamente 2 horas atrás. Entendi, de pouso, vai ficar atento, obrigado. Azul 4040, chama Recife 125, decimal 45, alterno 26, decimal 85. 125, decimal 45, alterno 26, decimal 85, azul 4040, bom dia. Juliette até o Romeu, chama Recife 125, decimal 45, alterno 26, decimal 85. Chama 6225, após Celô, prossegue para o Serra Vitor 366, autorizado a final RNAVE. Desça para 2500 pés, ajuste 1015, reporta SA Vitor 366. A gente vai até 2500, após autorizado o procedimento da RNAVE, reporta SA Vitor. Tupan 3597, cliente C. Então, 3597, aciona a identificação, autorizada a chegada Golf, desça para 4.000 pés, o ajuste no 095. 4.015, tá 3597. No meio, no solo, zona 9, levar a pista próxima interseção à direita, chame solo na frequência 121, decimal 9. Personagem, muito obrigado. Vou aos 9 no meio. Solo Salvador, gol 99 no meio. O 9996 Alfa Juliette, portão 4. Alfa Juliette para o 4. China 6225, completa final, torre 118, decimal 95. 1895, Xané. Torre Salvador, Xané 6225, final no 0. Poxa, 6225, bom dia, tráfego avistado, QNH 1095, por gentileza, confirme, tem embaixo e avistando? Confirme? Tem embaixo avistando, senhor? Afirmativo, tá visual, baixar travado. Poxa, 6225, pouso autorizado na pista 10, vento de 320 graus, 03 nós. Autorizado pouso no 0, Poxa, 6225. Channel 6225 no solo aos 24, libera a pista próxima à interseção à direita, chame solo frequência 121 no decimal 9. 219 livrando a Channel. Solo Channel 6225 ligado. Channel 6225, alfa, chamante da Juliette. Gente, alfa, Juliette. Manda a Juliette, a Chanel. 6225, Juliette, portão 62. Gente, Juliette, 62, a Chanel. Então 3517, após pelo, prossegue para o Vitor 366. Entra 3517.

Lincoln 3597, tráfego avistado, QNH 1015, por gentileza confirme, tem embaixo travado avistando? Afirmativo. Lincoln 3597, pouso autorizado, pista 10, o vento agora é de 280 graus com 02 nós. Ok, pouso autorizado, pista 0280 com 02, Lincoln 3597. O processo a gente informa, tendo a pista úmida, a última chuva ocorreu aproximadamente 2 horas e meia atrás. Obrigado pela informação. Pronto, autorizado, chame táxi, está descartando. Câmara para táxi, tango. Five, you clear to line up and wait for runway 10. Roger, clear to line up and wait for runway 10. 3517 no solo 39, libera a pista, próxima interseção à direita. Chame solo na frequência 121.9. 219. Alfa Juliette, portão 3. Alfa Juliette 3. 6075, you clear for takeoff runway 10, wind is 300 degrees, 02 knots. Roger, clear to line up and take off runway direction 6075. Autonomia 6 horas e 30, alterna Campinas, pronto para o táxi. Confirmando a autonomia 3:30? 0630. Gente, o Whiskas Cartango, táxi autorizado até a saída do pátio 3, aguardando novas instruções. Aguardando novas instruções até a saída do pátio 3, Whiskas Cartango. Missionary 6075, airborne at 41, contact now over the departure control frequency 120.8. Have a good flight, sir. Okay, have a nice day. 120.8, bye. Over the departure, morning, Ocean 6075. Hello, 6075, ready to contact the departure, climb at level 360, dial the departure. 360, dial Ocean 6075. 360. Castango, táxi autorizado até o ponto de espera, via Pátio Uni Índia, ponto de espera, Torre 1895, PNH 1095. Gente, 1015 e chama Torre 1118, decimal 3, Castango. Rua de TAP e descida para o 050. Gol 093, vacina identificação, autorizado a chegada bom, que desse se mantém o nível 0620. 0620, tá dentro do gol 90, 93, autorizado a bom. Torre de Salvador, autorizando alinhar e decolar, pistão 0, vento variável com 2 nós, que negar 1-0 no 5.

093, reduza para 220 mais. 2209, redução, voo 1093. 5975, reduza para 250 mais. Entre. Cinco na proa do Serra Vitor 366. Pode ser. 14, Luiz Costa, está todo? Prossiga. Autoriza todo, Deus. Sim. Foi Coral, isso, seu Oscar Tango. Coral, Luiz Costa Tango. Luiz Carlos Cartango? Luiz Carlos Cartango. A rota do senhor é Golfo 677? É toda de Cassis após Ilhéus, Luiz Carlos Cartango. Gente, o senhor segue Coral, Ilhéus e após Confins? Afirmo Luiz Carlos Cartango. Gente, vai na pura de Coral, o Luiz Carlos Cartango aguardando coordenação com Ilhéus. Não há problema mais à frente. Se é que Coral e Costa Santa. Geral 9970, desça para o 0620, autorizado chegada a Mari. E o 5975, torre 1895. Voo 1093, desce via para 2500 pés, ajuste no 095. Ah, desce via para 2... Poderia confirmar o altitude para 093? 2500 pés. Aqui, eu vou descer para 2500 pés, voo 2093-1015. Após o TAP, Serra Vitor 366, reporta final RNAVE. Você vai para o final, Renato. O 093. E o 5973, desça para o 050. 050, mesmo. 973. O meu uísque é o Oscar Tango? Uísque é o Oscar Tango, por favor. Em condições de precisar a proa ideal para atender da presente? Tráfego avistado, cheque trem, pouso autorizado, pistão no 0, vento 320 graus, 029. Rio Sideral 9970. Sideral 9970. O Sideral 9970 está 1.8 milhas à direita da Star Mare. Afirmativo, Rio 5973, após o TAP, prossegue para Pasa, reduzindo agora para 2109 Norte. Reduzindo 210, após o TAP, Pasa, Rio 5973. Salvador, SAM 3517, cliente da Golf 340 Brasil. SAM 3597, autorizado para Serra Bravo, Bravo Romeu, via São Pedro Luno 7, nível de voo 340. Saída Arbor 1, após voa Elefa, primeira curva à direita após decolagem. Transponder 5032, controle Salvador 120.8. 340 Brasília, Oberdolo nascente, decola da 10, curva direita, amor, depois do Elefa. 5032 e 1208, copiou 3597. Arbor 1, a saída, após Elefa. Arbor 1 e Elefa. Correto, chame pronto, portão 3. Boa tarde. Rio 5973, vai atingir o 50. Sexta para 2000 pés, o ajuste no 0 no 5. O Rio 5973 reporta final, reduzindo agora para 1809. 2000 pés, 1095, reportar a final, reduzindo para 189, 180, Rio 5973. Direita, chame solo na frequência 121, decimal 9. Dois Salvador, bom dia, gol 1093. Bom dia, 1093, tráfego ainda não avistado, que é 1015, continua a aproximação, aguarde pista livre, senhor. Ajuste 1015, 1093, está a 1 milha do senhor, Vitor 372. Obrigado, senhor, continua a aproximação, reporte quando avistado, tem embaixo travado no 093. Ativo, 1093. Tráfego agora avistado, confirme trem baixo travado avistado, senhor. Estava baixado travado, trem, gol no 093. Copiado no 093, continue a aproximação, reporte quando avistando a pista. Está avistando, 093, baixado travado. Gol no 093, pouso autorizado, pista no zero, vento variável com 3 nós, agora 340 graus, que é igual no 095. Teve pouso, pista no zero, gol no 093, 1015. Qual a pressão instante? Confio na nave? Em Sideral 9970, reporta ao término de desvios. Cinco, prossiga. Solo 121, decimal 9, senhor. Tô 975 Alfa Kilo Pátio 3, posição 612 Romeo. Alfa Kilo Pátio 3. Alto e claro. Zero 9970 após ITAP, Serra Vitor 366. É negativo, Edinar, pode passar, após ITAP, Serra 9970. Afirmativo, 09970 após ITAP, prossegue para TASA, reduza para 2209. Carreira 2220 após ITAP, boa TASA. Informe-nos, tem mais uma formação aqui antes de ITAP e TASA. No solo 03, libera pista próxima interseção à direita, chame solo 121, decimal 9. Próxima direita, solo 219, boa, 9093, boa. Vi, 73. Torre 118, decimal 95, Rio 5973. Torre 1895, Rio 5973. 09970, desça para 2000 pés, ajuste 10 no 5, reporta final. Para 2015, reporta na final. BR pista 10. Bono 093, Alfa Juliette, portão 8. Alfa Juliette pro 8, Bono 0093. Hotel Romeo Golf, cópia. Autorizado no local em MRMAR 500 pés. Sobrevoo cidade baixa, coordenação com a torre inicialmente rumo Whisky. Acione no transponder 0131, controle Salvador, 120, decimal 8. Meu Golf, correto, chame a torre para acionamento no 895, Senegal no 095. Eu poderia informar para o Gol 963 a temperatura? Temperatura 23. Obrigado. Zero 9970, Rui na Pro de TASA. Ativo, boa para TASA, zero 9970. Tá desviando informação aqui. Okay. Boa noite. 201, Campinas 320, Abril 190, da El, Leia da Morte, com a curva direita, 503208. Correto, chamo pronto, portão 1. Salvador, bom dia. Salvador, bom dia. Oceanair 6225, ciente da Golf, autorização Brasília no 360. 360 autorizado para Brasília, via Upper Luno 7, saída Arbor 1, após voa Elefa, primeira curva à direita, transponder 5052, controle Salvador 120, decimal 8. 360 foi o nível aprovado para Brasília, decola da 10, executa o perfil da Arbor 1, primeira curva à direita, voa, eleva, intercepta a via Brasil 17, aciona o transponder 5052 e o conta de saída em 120.8, o Oceaner 6225 do portão 6. Confirmando a saída Arbor 1, não eleva. Afirmo, Arbor 1 não eleva, 6221, 6225. Correto, chama pronto, 62. Chamarei, 6225. 5973. Era 9970 controle? Mais quanto? Já estabilizado? Estabilizado agora. Toca a pista? Negativo, é. Tá na meia da chuva. Gente, vai na Pro de Simbra, o Serão 9970. Pro de Simbra, Serão. Considere-se decolado aos 08, aguarde para transferência do controle, senhor. Mantenha minha escuta. Mantenha a escuta, aguarde agora. Prefere o 360 ou o 380? Aceito o 38. Solo Salvador, o Rio 5973, livrou na sua escuta. 295, bom dia. Salvador, o Rio 5973. Rio 5973, bom dia. Alfa Kilo Pátio 3, posição 612 Lima. Alfa Kilo Pátio 3, posição 612 Lima, ao Rio 5973. 6225 ao sol. Na escuta, prossiga. Nível autorizado 380. Grato, ciente, autorizado 380 para Brasília, 6225. Serão 9972, desça para 2000 pés, ajuste no 095, vou na Flor de Taza, reporta estabilizado. 2015, contagem na prova, reportar. 9972. Contorno Papa Romeu até Roma Golf. Sincero, reporte somente à sua esquerda, um Romeu 44 decolando do pátio da Enrimar, não interfere com sua aproximação. Gente, até Romeu Golf, 500 pés na escuta do controle. Escuta permanente, Golf. Salvador, Xané 6211, posição 05, autorização. 211, autorizado para Serra Brava, Golf Lima, via P9B 857 até Moço, nível de voo 360. Saída da Euleda Irume, primeira curva à direita. Transponder 5055, controle Salvador no 20.8. Está autorizado o Calião 360 até novembro 857 da Euleda Irume, curva à direita após. 5055 no transponder, 1208 ao controle. O Xané 6211. Correto, chame pronto, portão 5. Pronto. Quem nos viu aqui, o Serão 9972, ela entra na praia de tarde. Gente. Zero no solo 11, libera a pista próxima interseção à direita e chame solo em 121 no decimal 9. 219, acorde que traz. Libera o 99, libera a direita. Bom dia, libera o 9970. Libera o 9970, Alfa Kilo Pad 3, atenta ao sinalizador. Passando Autorizado o VOR pro VRD menos voo, pro 992. Autorizado, minha posse estabilizada. Botará. O meu uísque, o cartão, o controle. Agora 5,6 milhas de Salvador, serviço radar terminado, mantém o nível 1900 e chame o controle Elza no 201. Bom dia, gol Condonado 63, na posição 4, para informação gol, autorização Galeão. Confirmando portão 4? Afirmo. Autorizado para o Galeão, VP9 B857 até Moço, nível de voo 360. Saída Tael Leda Irume, primeira curva à direita. Transponder 5060, controle Salvador no 20.8. Autorizado 360 para o Galeão, B9857, Moço, decola com pesquisa de saída Tael Leda Irume, primeira curva à direita. Transponder 5060. E o controle 12080, gol 1996. Correto, chame pronto, portão 4. Tem a ver com 39, agora 330 graus, senhor. Leve e pouso, pista 0, 1015, 9972.